aprendi a não olhar para trás e confiar no meu caminho a partir daqui. Mesmo que a estrada seja perigosa e tão incerta, não me diga que chegou no fim. Eu sou refém de uma simples decisão que dilacera o coração. Já tô indo embora, não volto logo. Esse é o fim, o final de tudo, tudo acaba por aqui. Não tem mais lugar pra onde andar, não tem mais por que sorrir. Não tem dias pra contar, não tem mais o que destruir. Já é o final de tudo, do seu, do meu mundo. Que tinha voz ficou mudo, que era terra afundou. E nada restou de nós, nada sobrou nesse mar profundo. Só pingar as lágrimas de alguém que tentou. Não tem mais ódio, mas também acabou o amor. Não tem mais rancor, mas a cicatriz não se fechou. Não tem mais história porque terminou. Não tem mais a glória porque ninguém a conquistou. E você quer vitória? Agora já é tarde demais. Deveria ter feito antes, valorizado mais. Deveria amar antes, ter sentimentos reais. E ao invés de guerra, deveria querer a paz. Mas será que é difícil entender? Por que não alimentar ao invés de deixar tudo morrer? Por que não fazer agora ao invés de deixar acontecer? Por que não viver um belo sonho ao amanhecer? Não vem me dizer que tentou até o final. Não vem me falar que o nosso mundo é desigual. Não me fala que deixar rolar é natural. Não me fala que fez o possível, sendo que isso é o normal. Quem luta por um ideal alcança. Se não alcançar, pelo menos tentou. Use seu coração como uma lança, pois um dia vai ter orgulho de falar que lutou. Preserve o que você avista, conserve o que você gosta. Não seja pessimista, senão a vida encosta. Não seja um egoísta, não erre com quem se importa. Não abaixe a cabeça se o não for a resposta. Tem que correr atrás se a direção estiver certa. Tem que ser mais, ter esperança como meta. Felicidade não depende do que nos falta. Vamos usar o que temos realmente ao que importa. Você quer viver e não dá valor pro ser. Quer ter um lugar que acolhe você, lugar que você mesmo fez morrer. Quer ser amado, mas não fez por onde, não fez por merecer. Acabou, não adianta mais, não tem mais como voltar. Mundo parou, seu chão desabou, não tem aonde pisar. E aí, como vai ficar? Não tem mais abrigo, não tem mais lar. Não tem mais amigos, nem ninguém pra amar. Eu acho fácil o fim ser um recomeço. Basta querer e não insistir no mesmo tropeço. Saiba que tudo que você fizer de errado tem um preço. Então estenda sua mão e balance esse berço. Vamos alimentar um novo começo agora. O fim já mostrou que não adianta chorar. Vamos mostrar que o melhor de dentro pra fora, que é possível colher a melhora sem ter que esperar. Aprendi a não olhar para trás e confiar no meu caminho a partir daqui. Mesmo que a estrada seja perigosa e tão incerta, não me diga que chegou no fim. Eu sou refém de uma simples decisão que dilacera o coração. Já tô indo embora, não volto logo. Já aprendi a não olhar para trás e confiar no meu caminho a partir daqui. Mesmo que a estrada seja perigosa e tão incerta, não me diga que chegou no fim. Eu sou refém de uma simples decisão que dilacera o coração. Já tô indo embora.